Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso 3 em Ponto. Olá, Adriana. Ah, era para eu falar. Ah, tá bem. Pois então, se eu fui abaixo, eu até comecei com. Mas depois aquilo começou a falhar e não. Ah, pronto, tá bem. Eu. Olá, Carlos. Olá, ouvintes. Estamos de volta para mais um. Olá, olá. Para mais um domingo, assim, meio. Meio que ensinado, meio nublado, meio sei lá como. Bem, mas há de haver alguns pontos que estejam com sol, não é? Ao menos em alguns países, penso eu. Sim, quanto mais não seja, porque afim, não é? No meio da porcaria, até um relógio parado está certo 2 vezes por dia, não é? Alguma coisa está bem, não é? Sim. Exato. Como dizia o Bossa, se alguma luz há de surgir no meio da porcaria, porque até um relógio parado está certo 2 vezes por dia. Pronto. Uma grande verdade. É, exatamente. Hoje Então, vamos. de grande verdade. Hoje vai ser um programa muito informativo. Sei. Vamos falar muito na televisão do nosso programa, porque vamos ter aqui muita informação para os nossos ouvintes. Aqui diretamente dos rádio, do rádio do Clube de Cabo Verde. Cá. Foi assim o que me ocorreu assim nos cabeça, porque eu estive a ouvir esta semana a rádio de Cabo Verde, que eu gosto muito de ouvir a rádio de Cabo Verde e a rádio Praia. Mas E então. Podes. sim, não, continua. E então ocorreu assim dizer a rádio de Cabo Verde. Mas podes falar, fala, fala, Fala fala tu, que eu estou a falar. continua. Pronto, e então, ouvintes aqui do Rádio Antena Web, hoje vamos ter um programa assim de música que zomba, suque. Assim uma coisa boa, né, para a gente dar assim que zomba, não é? Ah, agora já posso E falar. pronto. Já pode, fala, agora podes falar. Não te esqueças que o Kizomba é de Angola e não de Cabo Verde. Mas não importa, não importa. Porque o Kizomba agora é mundial, toda a África portuguesa e todo Portugal e tudo mais. Dança som do Kizomba, não é verdade? Eu sei que no Cabo Verde o que a gente tem é os morras, coladeira. Mas não importa, a gente também dança Kizomba. E sabes como é que Kizomba nasceu? Alguém disse: ah, então, mas olha lá uns coisas aqui para o português. Que dança é esta? Esta é a dança de Kizomba. Sabes, quando a gente zomba, zomba. Não. Então, esta dança é para Kizomba. Não foi assim. Bem, não pode ser. Kizomba nasceu porque um angolano. Porque Kizomba, eles. Vão buscar um pouco de tudo aquilo que possam ver até no cinema ou assim, e acabam por adaptar e fazer a dança. Então, a Kizomba nasceu porque o angolano viu num filme do Van Damme, tem tudo a ver, realmente. E ele, há lá uma cena de um dos filmes do Van Damme em que ele está a dançar e tem. Aquela parte traseira muito contraída. Então ele aproveitou isso e pronto, adaptou e fez uma. Pronto, ok, esquece. Uns dança que o pessoal zomba, não é verdade? Pronto. Que o pessoal assim que zomba, né? Não, devolvi as coisas porque eu já misturei duas cenas que não têm nada a ver uma com a outra. É o bem parecido, assim. Oi, Vandam. Mas então, não porque eu ouço aquelas músicas do Quem é ela? Quem é ela? E eu penso, mas o Van Damme já fazia filmes naquela altura? Não. Aquilo também é Kizomba, não é Zouk, mas também é Kizomba. Revolvi a cena porque eu troquei as coisas. Troquei, É o bem misturei a parecido. Kuduro com o Kizomba. Pronto, vai lá tudo ao mesmo. Quase. Ah, é o bem parecido. O Kizomba é o bem parecido que os Kizomba foi alguém que disse. É, amigo, perdi o chibombo. Zomba, esta vida zomba comigo. Zomba, que zomba, que zomba. E então daí começaram os dois a dançar. Depois casaram e foram felizes para sempre. Oh. E assim nasceu o Kizomba. É a dança em que ele se agarra a ela. E naquele caso eram dois homens. Mas não se pode dizer... Ah, que agora estou a falar mais anunciando, não pode. Como é que se fala de africano que eu perdi-me? Ai, não sei, não faço ideia. Ai, mano, não pode. Ai, ai. Mas... Diz lá que eu já estou perdendo o jeito. É melhor que te faltes assim português cá da terra que já não sei falar africano. Com tantas coisas ainda começo a falar para eu ucraniano, uma coisa qualquer, e que não sei. Pois é, é melhor. Mas sabes que eu dizia assim uma frase? Assim uns frases que eu tinha assim lá nos escola. Assim, quando eu estava assim nos escola com os colegas, eu dizia: ai, os meus vida, que o bom moré! Exagerar. E depois havia aquela coisa do: ei, mano, eu não tirei nota boa nos escola, vou chegar a casa, vou levar a pancada dos meus manhos. É os vida. Deu-te para boa. Não, isso era do... Agora vocês descobriram, mas eu vou ter mais que dizer. Sabes porque é que eu sugiro essa coisa do... Ai, que eu bom moro, não sei quem, está nos meus vida. Por causa de uma célebre anedota que a certa altura tinha a seguinte expressão. Madumbida, vamos dar uns quecanas escura. Ok. E foi daí que surgiu o café do o afro... O afro-português bonapartense. Até de forte o café. Pois, parece que sim. E tinha açúcar, mas não se não tivesse. Ai, ai. Temos de dizer ao nosso para tomar conta do pai. Porque o pai já não tem juízo. Ai, filho, toma conta dos teus pais, que o teu pai está velho, não pode. Aí só o nosso dizer também. Não, sou eu a pedir para os meus filhos que tomem conta de mim, porque eu não pode mais. Ah, tá bem. Ah, não pode. Mas sim, pode contar as histórias do Chibombo e do Kizomba e do... Do Kuduro. Do Kuduro também. Do Jumorna, das coladeiras. Sabes quem é que fez o Jumorna? Não. Foi a Cesária Évora. Ah. É, porque no tempo o que havia era a coladeira. Mas como ela fez aquelas músicas, parecia que estava a dormir. Então, passou de coladeira a morna. Que é a mesma coisa, só que mais lento. Pronto. Assim mais devagar, assim mais... Os coladeiros é mais... Xê, mano, que alegria! Os morna é mais... Xê, mano, está-se tão bem. Saudade... Que passa? É, mano. Bem, vamos começar com a nossa kizomba ou nem por isso? Ah, zomba! Dá-lhe com força. As duas primeiras? Pode ser, são seis. Não, vamos lá, a gente também não tem muita coisa para dizer. Vamos lá, as três primeiras. Ok, então. Vamos começar com... Depois ainda vem aí o pessoal todo. Ei, mano, andas a imitar aqui o pessoal. É melhor que seja três cada vez que é para falar menos. Bem, matam-me a mim primeiro porque misturei a história do Kuduro com o Kizomba, mas pronto. Vá lá que não disseste que inventou o Kuduro, foi o Michael Jackson. Não. O Kuduro, o Kizomba. Mas pronto. Essa história do Van Damme ter num filme a dançar o coisa contraído e depois aí o angolano ao ver isso inventou o Kuduro, é verdade. Pronto, mas foi o Kuduro, não o Kizomba. Portanto... Sim, mas agora o Kizomba também tem raízes angolanas, também nasceu na Angola. Sim, sim. De resto, sim, também nasceu na Angola. Agora é um género mais antigo, não tem nada a ver com o Van Damme. Bom, vamos lá continuar com a nossa emissão, porque isto... Alguém que se está emocionando com os meus... Africano tão bonito, eu falo tão bem africano, emociona até os cão. Até os cães emocionam. Ai, que bonito. Os meus vida. Vamos embora. Eu acho que não. Mas as coisas acontecem, não é? O Lost também já participou nas emissões. Qual é que é o mal? Bem. Vamos para o... Ontem foi dia do animal. Pois eu sei. Mas que tipo de animal? Racional e irracional é que eles não dizem? Toda a gente. Somos todos os animais. Toda a gente. Atores, sim. Somos todos os animais. Racionais, irracionais, pseudo-racionais. Mas há alguns parte. Que são racionais e que não parecem, não é? É o que eu digo. São os pseudo-racionais, não é? Ah, também. É aqueles que dizem eu penso, eu penso, onde é que eu deixei o cérebro? Ai, bem, vamos lá. Vamos começar com o Big Sammy feat. Richard Soleimani. Soleimani não era. Olha o Soleimani. É. Ah, pronto. Ok. Aliás, dois, o Soleimani, que era do Benfica, e o Slimani, que é do Sporting, que ontem deu ali, desatou ali o nó. Não interessa. Com a música Tanto Ciúme, uma música de 2014. É, mano, Tanto Ciúme, meu. A seguir vamos ter a Sophie Silva com Ai Ai. Ai Ai, os meus bebês. Podes continuar. E terceiro vamos ter de Javi com Ela é Minha. Seja o que for. Tanto ciúme. Ai, ai, ela é minha. Ai, eu não tinha reparado. Realmente, tanto ciúme, credo. E pronto. É. Eu gosto dos músicas 6. Da sexta música, né, que vai fechar o programa de hoje. Gosto do título, que não conheço a música. E pronto, vamos ouvir então estas 3 músicas e nós já voltamos. O Carlos talvez com mais juízo do que agora. Mas eu vou tentar, mas eu não sei se consigo. Ah, tá bem. Pronto. Então, já voltamos. Até já. Até já. Big Sam, baby. Got you. Se soubesses o quanto eu te amo, o quanto és vulgar, o quanto és mega, especial pra mim. Se soubesses o quanto eu te amo, o quanto és vulgar, o quanto és mega, especial pra mim. Às vezes me pergunto, por que tanto ciúme, meu amor, eu não entendo. Está a acontecer. Quanto tempo estamos juntos, juntos da tua lado. Seu ciúme me machuca, não suporto, meu amor. Agora vem me explicar o que está a acontecer. Estás mudada, meu amor, é mudada, meu amor. Agora vem me explicar o que está a acontecer. Tá mudada, meu amor. Vem mudada, meu chuchu. Vamos sair, vamos conversar. Quem sabe assim se entende. Me faz tudo de novo. Me faz tudo de novo. Se soubesses o quanto eu te amo, o quanto és vulgar, o quanto és mega, especial pra mim. Se soubesses o quanto eu te amo, o quanto és vulgar, o quanto és mega, especial pra mim. Oh, oh, oh. Sabes quem ligou-me? Não. A Tatiana. O que ela queria? Disse que veio com alguém e tal. E tu acreditaste? Sinceramente, não sei. Se for assim, será? O que for pra acontecer? Não faz meu coração doer. E depois tu queres voltar? Ah, isso pra mim é problema. Isso tá fora do sistema. Meu coração não volta atrás. Ah, isso pra mim é problema. Isso tá fora do sistema. Meu coração não volta atrás. Se soubesses o quanto eu te amo, o quanto és linda, o quanto és meiga, especial pra mim. Se soubesses o quanto eu te amo, o quanto és linda, o quanto és meiga, especial pra mim. Agora vem me explicar. Que já faz se entende, me faz tudo de novo, me faz tudo de novo. I got you. Já sabe, isto é o principal. ao domingo, 3 em ponto, na sua rádio Antena Web. Nesta edição do nosso 3 em Ponto, agora com mais juízo e com mais, enfim, com uma voz mais radiofónica, uma postura mais, enfim, não é? Mais condizente com a minha profissão, não é? Até porque eu sou, enfim, amador na profissão, mas profissional na atitude, portanto. É daquelas coisas que temos que saber reconhecer, não é? E não há porque ter vergonha, porque para todos os efeitos, o que é bom. É para se saber, neste caso, não é? Comigo também está, neste caso, comigo via internet, é um facto, mas internet corta distâncias, ultrapassa a geografia, quebra buracos negros e viaja mais rápido que a luz. Neste caso, não, mas podia ser. Para todos os efeitos, está muito perto. A Adriana Pequeno tem, aliás, uma postura muito semelhante à minha, no sentido de uma postura muito profissional, radiofónica. Olá, Adriana, novamente. Olá, e cá estamos, outra vez, para a nossa segunda, última, não sei, parte do nosso programa. Exatamente. para a nossa segunda e última parte desta nossa emissão do nosso 3 em Ponto para 5 de outubro de 2014, edição que já agora é dedicada ao Kizomba, que é uma música, um género musical que surgiu na África Portuguesa, se bem que, aliás, não sei especificamente se será nascido na África Portuguesa, mas por todos os efeitos, nós, aquela que mais conhecemos é especificamente da África Portuguesa. Quanto mais não seja, porque é cantada em português e nós entendemos melhor. Já para não falar que a África Portuguesa é também perita em fazer versões de músicas tipo Ai, quem me dera, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, ter outra vez, 20 anos, bum, bum, bum. É verdade, também acontece, é uma lei muito frequente. E hoje, nesta edição número 52 de 3 em Ponto, falamos especificamente deste género musical tão apreciado, não é? No nosso país, e cada vez tem conquistado mais. Eu não estou para ver, aliás, quando é que vamos levar ao nosso festival Eurovisão da Canção uma música género kizomba, mas cantada em português de Portugal. Por exemplo, os Namnos podiam cantar, não é? Dançando kuduro, kizomba, por exemplo. É daquelas coisas que eu sei que estou a cantar muito bem, pronto, e estou a emocionar toda a espécie animal, não é? É bom saber disso. E agora que me dou conta é que ainda não reparei que ainda não deixei falar a Adriana. Olá, Adriana, novamente. Esta dá. Pronto, ok. Pelos vistos, acho que o meu calador está a ouvir-te cantar. Eu acho que ele ficou chateado porque eu parei, precisamente. Dançando kizomba, agora está a calmar, vés? Ele gosta que eu cante. Para aí, ele já está a chatear. O que é que diz? Epá, canta lá, pá. Era só puta. Pronto, canta, vá lá. Realista. Pronto. Isto também já aconteceu por aqui, portanto, não há que estressar. Bom, mas para todos os efeitos, não é? Nós não impedimos ninguém de falar aos microfones de Antena Web. Desde que saiba o que é que está a dizer, que é o caso, nós não impedimos ninguém de falar aos microfones de Antena Web. Aliás, somos bastante democráticos. Pronto, é bastante democráticos. Bom, por isso é que ele se calou, percebeu em direta, não é? Porque o bastante democrático está calado. É mais nesse sentido. Pronto, mas retomando a minha postura radiofónica. Bom, o nosso Kizomba, não é, Adriana? Mais três musiquinhas. Mais três músicas, ok. Então vamos lá. Estou uma pessoa recompondo-se depois desta maneira interventiva. Exatamente. Vamos então ouvir o Ray Dance com o neto da Hop. Elch. Featuring TLX. Featuring com a cola. Uhum. Pronto. Já conseguiu subir. Agora cala-se, deixa. Pronto, se neste momento se deixamos de ouvir a Adriana é porque. Pronto. Não. Ou... Pronto, repetindo, vai ser o Ray Dance com o Net Palop, featuring TLX, com a música Cola. Uhum. Depois vamos ter a Thelma Lee com Eu Te Magoei. E vais-me ajudar nesta última. Vamos ouvir Kaká e Lídia e Ló com Bu, que dá trazer minha paz. Pronto. Tchau, mano. É isso. Bu, que dá trazer minha paz. Eu falo tão bem crioulo. Ai, que bonito. Os meus vida. Pronto. É. E é isso. Tá bem. Pronto, mas é isso. Agora o pessoal começa por aqui. E pronto, é ao mesmo tempo. Ouvintes, só para finalizar, há muitas novidades no nosso site. Elas são, em alguns casos, estruturais. As coisas mudaram de posição no nosso site. Podemos os móveis da casa, basicamente. Mas não é só isso. Já falamos especificamente na Joana Teixeira, na passada sexta-feira. Aliás, ontem, sábado, já falamos na Joana Teixeira no programa que ela vai estrear na próxima semana. Mas atenção, porque não é só isso. Os ouvintes que vão aceder à nossa página poderão encontrar várias informações. Eu não vou aqui dizer nada, porque a ideia é que vocês descubram por vocês mesmos. Visitem o nosso site e vejam por vocês mesmos as novidades, neste caso desde logo a página inicial, mas também a da programação. Não é que hajam muitas, então o que há mais é no canal 2. Não é que hajam assim muitas, mas para todos os efeitos há pelo menos duas que são de destaque. E deixa-me só dizer uma coisa, eu fico muito feliz porque nesta semana, especificamente, a Antenweb conseguiu 4 novos membros, um deles um regresso. E poderá ainda, sem promessa, mas poderá ainda conseguir um quinto elemento. Não para locução, mas para a equipa de produção e realização. Para todos os efeitos, somos já vários. A equipa de produção e realização é distinta da equipa de locução. Não é como se iniciou, em que apenas um ou dois eram apenas da produção. Já são mais. A maior parte da equipa de produção e realização não é a equipa de locução. O que é gratificante, é sinal que estamos a crescer. E por isso, ouvintes, obrigado pela vossa audiência. E esperamos continuar a agradar-vos, sinceramente. Esperamos continuar a agradar-vos e que possam desfrutar ainda mais da nossa programação. E é isso. É isso. Faço as minhas, as palavras do Carlos. E apareçam na nossa página e grupo do Facebook. Voltem a convidar os vossos colegas de turma, de profissão, amigos, inimigos, familiares, toda a gente. Para familiares, os familiares dos amigos e os familiares dos inimigos também. Exato. Para sermos cada vez mais, deem também as vossas opiniões, os vossos gostos, que nós também adoramos que vocês também deem, também nos digam que músicas é que gostam, que grupos é que gostavam que nós passássemos. Já agora, se vocês souberem algumas notícias, também podem colocar alguns concertos e eventos que passem na vossa terra também, principalmente os nossos imigrantes, souberem algum concerto de algum cantor português no vosso país de acolhimento, anunciem na nossa página no Facebook, nós agradecemos. Portanto, é isso. E escutem toda a nossa rádio, porque temos muitos programas de muitas línguas, 6 canais disponíveis todos para vocês. E agora é até mais simples, porque com os aplicativos dos 4 canais com programação em podcast, podem ouvir, os aplicativos já estão no site, o ouvinte quando acede à página inicial, quando acede à página das emissões, aliás, à parte das emissões, tem, desde logo, aplicado. Aliás, isso até aparece na página inicial. Porque isto não se vê, mas basicamente a estrutura é que agora isto é uma espécie de hall de entrada. A página inicial é uma espécie de hall de entrada, onde vocês têm várias, depois as várias respectivas portas onde podem entrar. E então, uma das portas é essa das emissões, e logo aí tem, portanto, aparece na página inicial, para todos os efeitos, tem aí logo na página inicial o indicativo, ou seja, o aplicativo e como é que funciona, etc. Vocês estão à vossa vontade, têm logo aí tudo, podem escolher os dias. Há coisinhas, é o que eu digo, há coisas novas e é certo que as emissões, isto hoje tem estado muito complicado, hoje, nestes últimos 2 dias tem estado muito complicado na disponibilização dos programas, mas tudo se irá normalizar e o que eu mais fico também contente é as coisas estão a mudar, estão a acontecer, estamos a recuperar e isso é muito bom. E também é por um motivo muito simples, apesar de não haver assim comentários, o que é realmente uma pena, porque caso tivéssemos comentários, posso-vos dizer que teríamos mais um programa já na próxima semana, mas não vai haver porque depende da participação dos ouvintes. Como não há participação dos ouvintes, não vamos arriscar num programa tão inovador, mas para todos os efeitos, apesar de não haver essa participação, a verdade é que vemos os números. E vemos os números e ficamos realmente contentes por ver que a nossa audiência está a aumentar ligeiramente, mas está a aumentar. Às vezes 10, 15, 20 ouvintes por mês, mas está a aumentar. Em termos de número, está a aumentar. Em termos de participação, eu acredito que pelo menos a maior parte se mantenha e vai sempre acrescentando alguém. Isso é bom. E esperemos aumentar muito mais. Esperemos que os ouvintes possam também ouvir as nossas emissões através do aplicativo. Não conta para os dados do site, mas para todos os efeitos, o que interessa mesmo é que vocês ouçam e que participem. E é isso. Pronto. E ficamos por aqui, não é? É, ficamos por aqui. Portanto, até ao próximo domingo. Nós regressamos os dois, acho eu. Se não houver nada em contrário, que eu acho que não. Portanto, exatamente, regressamos os dois e, portanto, bom domingo, bom resto de dia e depois bom início de semana. Exatamente. Até para a semana. Até para a semana. Quando te agarras, já não solto mais. quantos erros cometi. Não fui boa mulher, perdi teu coração. Como eu fui capaz. Era razão, tanta desilusão. né?